Rio Sul Rádio. Notícia. Fabricante de carros elétricos faz estreia arrasadora na Bolsa de Nova York. A companhia de carros SUV, picapes e caminhonetes elétricas Rivian estreou nesta quarta-feira ontem em Wall Street, onde alcançou uma capitalização de quase 100 bilhões de dólares. Esse valor supera o de tradicionais fabricantes automotivos como Ford, de 78 bilhões de dólares, e General Motors, de 86 bilhões de dólares, apesar de a Rivian ter acabado de lançar seus primeiros veículos. O preço inicial de cotação das ações da Rivian foi estabelecido na noite de terça-feira em 78 dólares por unidade, superando assim o intervalo entre 57 e 62 dólares que havia sido estimado há cerca de 10 dias. Diante da forte demanda pelos papéis da companhia, esta levou na terça-feira a quantidade de ativos que seriam emitidos. Contudo, isso não bastou para saciar a sede do mercado e a cotação se valorizou em mais de 50% no início das negociações em Wall Street. No fechamento do pregão, a ação terminou cotada a 100 dólares e 76 centavos, o que representa uma capitalização de 99 bilhões de dólares. Nesse sentido, esta é a estreia mais alta na Bolsa de Nova York desde a oferta pública de ações, IPO, na sigla em inglês, da gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba, em 2014. A Rivian foi fundada em 2009 por Robert Scaringe, um aficionado por carros que quis terminar seus estudos para se concentrar em meios de transporte menos poluentes. Aos 38 anos, pensava inicialmente no desenvolvimento de um modelo de carro esportivo, mas em 2012 fez uma mudança em seus planos ao considerar que veículos maiores teriam mais impacto no meio ambiente. Scaringe também conseguiu convencer grandes empresas a acompanhá-lo em seus planos. Entre essas companhias está a própria Ford, que deve ficar com 13% das ações da Rivian após sua estreia na bolsa. A fabricante de carros elétricos também conseguiu uma parceria com a Amazon, que encomendou 100 mil caminhonetes para 2030 e deverá adquirir em torno de 19% das ações da empresa após a transação. Mais notícias a qualquer momento durante a programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Notícia.